galera do canal 2 da Rádio Antena Web, estou chegando, eu, Mendonça, para ficar contigo 2 horas de música e informação para você aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web neste domingão. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu já quero deixar para você aí o meu endereço, né? Para você entrar em contato comigo no Facebook, pelo MSN ou pelo e-mail. Tudo aqui. joaonatal.urania@hotmail.com. joaonatal.urania@hotmail.com. E vamos abrindo a nossa programação deste domingo, trazendo aí Fafá de Belém, Nuvem de Lágrimas, depois Demônios da Garoa, Olhe Nós Aqui Outra Vez, e depois Vanusa, Pra Nunca Mais Chorar, e ainda Djavan, Faltando Um Pedaço. E Credence, The Water, e depois Fred Mercury, e fechamos o bloco aí com Elvis Presley. Então vem aqui comigo pro sucesso. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, ok? Yeah. estava indo. Estava quase lá, mas a resolvemos. Quero beijar.

surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't. Você está no canal 2 da sua rádio Antena Web neste domingão, curtindo aí o programa Antena Web Show. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. E deixando para você aí meu contato do MSN, Facebook e também do e-mail. Tudo aqui. joaonatal.urania@hotmail.com. Repetindo, joaonatal.urania@hotmail.com. E chegando agora o nosso tema de hoje, né? É um programa aí, né? De saúde, para vocês ficarem informados. E este problema aí não é um problema de saúde, não. É uma coisa da natureza mesmo, né? É uma coisa da natureza da mulher, né? TPM. É, e quando ela chega, hein? Complicado, né? Pra ela e pra gente também que convive, né? E esse programa aí, essas instruções, né? Esse abordamento aí vai ajudar a gente, né, a minimizar as consequências da TPM, né? Então vamos a este tema e depois aí mais música para encerramento da nossa primeira hora do programa Antena Web Show. Então vamos lá com esse tema, prestem atenção aí, ok? Dias de dor, mudanças de humor e a terrível sensação de desconforto, que se repetem todo mês. A tensão pré-menstrual atinge mulheres do mundo inteiro e, consequentemente, homens também. As alterações que elas sofrem nos dias que antecedem a menstruação podem afetar a vida social e profissional. Saber um pouco mais sobre esse período pode evitar brigas e problemas. Por isso, essa semana vamos falar sobre a TPM. Yolanda Assunção. Reportagem especial. Quase toda mulher está sujeita a alterações hormonais pelo simples fato de ser mulher. Faz parte da nossa natureza, mas quando essas alterações causam danos à nossa produtividade e relacionamentos, precisamos tomar mais cuidado. A psiquiatra do Hospital das Clínicas da UFMG, Gislene Valadares, explica o que é a tensão pré-menstrual. Todas as mulheres, durante seu ciclo menstrual, elas têm algum tipo de alteração de comportamento. E tem esse nome, tensão pré-menstrual, justamente porque é uma sensação de tensão interna muito grande, de ansiedade, irritabilidade, de estar à beira de algo extremo acontecer. E 80% das mulheres têm algum tipo de sintoma nesse período antes da menstruação. A ginecologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Márcia Mendonça, explica as causas destas mudanças. Os hormônios que participam do ciclo menstrual, estrogênio e progesterona, eles têm ação no sistema nervoso central, na mama, no aparelho digestivo. Então, eles podem estar influenciando de alguma maneira o funcionamento do organismo. Acredita-se que algumas mulheres são mais sensíveis a essa variação, elas são mais predispostas. Em qual momento do ciclo menstrual começam e terminam os sintomas? Se a gente considerar um ciclo teórico de 28 dias, em torno do 21º dia do ciclo, ela já pode estar tendo sintoma. Algumas têm essa exacerbação logo no período um pouquinho antes de chegar à menstruação, às vezes na semana antes. E esse sintoma deve melhorar logo em seguida. A mulher que observa seu próprio ciclo menstrual e evita problemas com mais facilidade. Yolanda Assunção, para o Saúde e Consciência. Obrigado, 80% das mulheres do mundo têm algum tipo de mudança nos dias que antecedem a menstruação. Mas a gente precisa saber que não é frescura, nem xilique. As variações hormonais podem sim mexer com a cabeça das mulheres. A psiquiatra do Hospital das Clínicas da UFMG, Gislene Valadares, conta quais são os principais sintomas psíquicos. Os sintomas mais frequentes são irritabilidade, uma tensão interna muito grande, choro fácil, humor instável e uma impulsividade. Quero saber. O uso frequente de anticoncepcionais pode aumentar os sintomas da TPM? Algumas mulheres têm o aparecimento do sintoma com o uso do anticoncepcional porque, de acordo com a quantidade de hormônio que ele tem, ele pode agravar os sintomas que antes eram menores. Existem alguns anticoncepcionais que têm uma dosagem mais equilibrada que podem melhorar os sintomas da tensão pré-menstrual. Então, depende do anticoncepcional e depende do sintoma que a mulher tem. Algumas pessoas falam que o chocolate ajuda na TPM. Isso é um mito ou é verdade? Quem responde a essa pergunta é a ginecologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Márcia Mendonça. Tem algumas mulheres que têm aquela necessidade nesse período de comer muito chocolate. Parece que o chocolate produz para algumas pessoas uma sensação de bem-estar. Mas isso vale a recomendação, nada de excessos. Porque o chocolate tem alguns benefícios, mas é óbvio que em excesso é um alimento que tem gordura, que é calórico e que não deve ser consumido em excesso, como todos os alimentos. Obrigado, doutoras Gislane Valadares e Márcia Mendonça, da UFMG. Os incômodos físicos somados às alterações de comportamento geram certo sofrimento para as mulheres nos dias que antecedem a menstruação. Yolanda Assunção conversou com uma especialista e traz mais informações sobre desconforto físico naqueles dias. Dor e inchaço são alguns dos sinais que está aproximando o dia da menstruação. A ginecologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Márcia Mendonça, fala quais são os principais sintomas. Uma vez que a mulher passa a produzir um hormônio chamado progesterona, ela perde um pouco do desejo sexual, ela fica mais recolhida. Esse hormônio dá um pouquinho mais de retenção de líquido. Então ela pode ter uma sensação de inchaço, uma sensação de peso nas pernas. Ela pode mudar um pouco o funcionamento do intestino. Ela tem um dolorimento das mamas, porque incha também. Algumas têm um pouco de dor de cabeça. E tem prazo para terminar esse sofrimento? Doutora. Ocorre o sangramento menstrual e recomeça um novo ciclo e os hormônios quase que zeram novamente, ela melhora. Costuma ser espontaneamente. Agora, tudo isso é muito individual. Vai da percepção. Algumas pessoas são mais tolerantes, outras menos tolerantes. Hábitos diários podem diminuir esses efeitos. ajuda algum tipo de atividade física, reduzir nesse período o consumo de bebidas que contenham cafeína, chás, refrigerantes, café, ter uma alimentação saudável, com fontes de vitaminas. A resposta não é universal, tem algumas pessoas que mesmo assim ainda têm algum tipo de alteração, mas algumas costumam melhorar. Os efeitos da menstruação repetem todo mês. É mais fácil lidar com eles do que ficar sofrendo. Yolanda Assunção, para o Saúde e Consciência. Obrigado, professora Márcia Mendonça, da UFMG. Daqui a pouco, mais música. Quando a mulher está naqueles dias, ela fica mais vulnerável e se sentindo impotente. A sensibilidade e a irritabilidade são sintomas bem conhecidos, principalmente pelas outras pessoas. E sempre aparece alguém que mais atrapalha do que ajuda. A Maria de Fátima Oliveira tem a forma mais grave da TPM e conta a importância da colaboração e apoio de outras pessoas para lidar com o problema. Naquele período, assim, e até naqueles dias, então começou a me deixar mais de lado, conversar o mínimo comigo, cobrar menos, e isso foi importante, sim. A doutora Gislene Valadares é psiquiatra do Hospital das Clínicas da UFMG e explica como as outras pessoas podem ajudar. É muito importante que, em especial, companheiros, filhos, né, as pessoas mais próximas que convivem no dia a dia, os colegas de trabalho, também saibam que isso acontece com as mulheres, que isso não é piti, isso não é xilique, né, que é um sofrimento interno que a pessoa tem. Saber compreender isso e saber amparar a mulher nesse período, de evitar estressá-la, conversar com ela, de também auxiliá-la a ter mais consciência do seu ciclo menstrual e do seu ciclo de humor, de ajudá-la a avaliar se isso interfere na vida de forma normal ou se isso interfere de uma forma negativa e patológica que precisa de cuidado e de tratamento. Então, a participação de quem está em volta dessa mulher é muito importante. E as outras mulheres também podem se ajudar? A mulher, por si só, ela é cuidadora e, em geral, ela é muito solidária. Então, é importante que as mulheres sejam solidárias entre si, né? Que uma possa ajudar a compreender e a observar umas às outras, para que a gente possa evoluir junto. Quero saber. TPM tem cura? A cura, ela passa não só pelos sintomas acabarem, como por uma evolução. Quando a mulher passa a ser dona de si mesma, conhecer o seu próprio corpo, conhecer os seus hormônios, conhecer seu comportamento, ela está caminhando para a cura. Então, eu não chego a dizer que tem cura. Eu costumo dizer que tem controle, que tem um bom controle. Obrigado, a doutora Gislene Valadares, da UFMG. Olá! Os gregos antigos já percebiam mudanças no comportamento das mulheres durante a segunda metade do ciclo menstrual. É isso mesmo, a tensão pré-menstrual não é nenhuma novidade. Só está mais evidente nesses tempos de muito estresse e mulheres trabalhando fora. Mas a TPM não precisa ser um problema. A mulher não precisa se afastar das pessoas nem deixar de fazer suas atividades. Existe tratamento. Yolanda Assunção conversou com especialistas e fala mais sobre isso. Tratar a TPM, principalmente as formas mais graves, evita prejuízos nas atividades e nos relacionamentos das mulheres. Se por 3 meses ela apresenta os sintomas e esses sintomas acabam no início da menstruação, é bom procurar um especialista. A ginecologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Márcia Mendonça, dá uma dica para perceber bem esses sintomas. muito. E às vezes você pede até para fazer um diário de sintomas. Então é muito mais o relato, uma avaliação completa. A gente faz um questionário, porque às vezes ela está tão ocupada trabalhando, cuidando da casa, de filho, de família, que ela não antenou porque ela está sentindo, porque está acontecendo. Então, às vezes, se você coloca ela em observação, ela vai perceber esse tipo de mudança. Quem explica como é o tratamento é a psiquiatra do Hospital das Clínicas da UFMG, Gislene Valadares. Os tratamentos atualmente que são aceitos, né, pelos órgãos internacionais são basicamente alguns anticoncepcionais orais e os antidepressivos serotonérgicos. A psiquiatra também dá dicas para o dia a dia. O autoconhecimento ele é sempre muito importante, mas o mais importante mesmo é uma redução do estresse. A mulher também ela tem que saber o que agrada a ela e como ela se sente bem. Né? Às vezes a gente fala, vai fazer academia. E a mulher não gosta de academia, ela gosta de dançar, ela quer nadar, ou ela quer fazer caminhada. Então aí varia muito do gosto de cada pessoa e da possibilidade também, porque é importante a gente adaptar essas recomendações à vida normal da pessoa, à vida cotidiana dela. A TPM só é um problema se não for tratado. Yolanda Assunção, para o Saúde e Consciência. Obrigado, doutoras Márcia Mendonça e Gislene Valadares, da UFMG. A série sobre TPM termina por aqui. Se você perdeu algum dos programas, não se preocupe. Todos eles estão no nosso site. Anote aí, www.medicina.ufmg.br/rádio. Com trabalhos técnicos de Thiago França, essa série foi produzida por Yolanda Assunção. Eu sou Gabriel Marinho. Antena Web Show. Antena Web Show. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Gilberto Gil, domingo no parque. Um trabalhava na feira, outro na construção. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capoeira não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. E depois mais uma internacional de Credencer, José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Julieta, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Foi dançando no peito, ô José. Do José brincalhão, ô José. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Foi girando na mente, ô José. Do José brincalhão, ô José. Juliana girando, foi girando, foi na roda

Antena Web Show aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web neste domingão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E assim nós encerramos a nossa primeira hora, né? Daqui mais um pouquinho, mais música pra você, iniciando aí a nossa segunda hora. Antena Web Show aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado pelo seu carinho da audiência. Que vontade de ter você. Essa aí foi Dalton, Espelho d'Água. Sintoniza-te no www.canal2.radioantenaweb.info e ouça Antena Web Show. Desculpa. Tenho que passar. Eu sei que sabes que não sei jogar. Não conto as cartas nas vasas e nem sei calcular em que jogada te posso ganhar. Desculpa, tenho que parar. O faz de conta que estou a gostar. Deste escuro tão claro e difícil de apagar, sem dar de novo, sem recomeçar. Quem não tem vontade de falar um momento de si mesmo? Quem não tem vontade de somar outra parte à que falta? Para mudar. Desculpa, tenho de evitar olhos que possam olhar as coisas que não digo, são fáceis de explicar. Ainda quero ter no que pensar. Quem não tem vontade falar um momento de si mesmo? Quem não tem vontade de somar outra parte à que falta para mudar? Para mudar. Chegaste tu para me fazer ver que não. Nem sempre basta devoção e um amor incondicional. Por vezes perde o coração e ganha a razão. Mesmo amando. eu desabafo contigo as mágoas do meu sofrer. Fado amigo que és meu norte, eu desabafo contigo as mágoas do meu sofrer. Se a nostalgia me invade, pela faço a minha amarra para aliviar meu castigo. E então ouço a saudade a carpir numa guitarra, como que a chorar comigo. E assim vivo dia a Este é o programa Antena Web Show, pelo seu canal 2 da rádio Antena Web. E iniciamos nossa segunda hora aí com um bloquinho genuinamente português, né? Começamos aí com Paulo Gonzo, depois Mônica Sintra e ainda Diolinda Reis. E finalizamos com Roberto Leal. Obrigado pelo carinho da sua audiência aí do programa Antena Web Show neste domingão, aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web. Eu, Mendonça, contigo, né? Durante duas horas neste domingão. Muito gostoso estar aí contigo, hein? E vamos dando sequência na programação com muito mais música pra você. Antes, pra você aí, meu endereço: jonathan.urania@hotmail.com. Através dele você acessa o Facebook, a MSN e também o e-mail. Muito obrigado aí então pelo seu carinho, ok? Nesta audiência aí gostosa aqui na Rádio Antena Web, no seu canal 2. Antena Web Show. Antena Web Show. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urania, São Paulo, Brasil, para Canal 2 da sua Rádio Antena Rádio Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Tu fazes meu bem. Não fugir. Já dei tudo o que tinha para dar. Que mais queres de mim, se até a alma te dei vencida? Que mais queres de mim, se dei o mundo e muito mais? Que mais queres de mim, só por um dia na tua vida? Dei-te joias raras, subi o Himalaia, cruzei mares profundos. Como querias mais, roubei para te dar os anéis de Saturno. De terras distantes, trouxe diamantes, marfim, ouro e prata. Até o que não tinha, dei para tu seres minha, não valeu de nada. Que mais queres de mim? Já dei tudo o que tinha para dar. Que mais queres de mim, se até a alma te dei vencida? Que mais queres de mim, se dei o mundo e muito mais? Que mais queres de mim, só por um dia na tua vida? Dei-te o firmamento, flores do deserto para te agradar. Como não chegou, pedi o sol por a Deus para te dar. De terras distantes, trouxe diamantes, marfim, ouro e prata. Até o que não tinha, dei para tu seres minha, não valeu de nada. Que mais queres de mim? Já dei tudo o que tinha para dar. Que mais queres de mim, se até a alma te dei vencida? Que mais queres de mim, se dei o mundo e muito mais? só por um dia na tua vida. Que mais queres de mim? Se já dei tudo que tinha para dar. Que mais queres de mim? Se até a alma te dei vencida. Que mais queres de mim? Se dei o mundo e muito mais. Que mais queres de mim? Só por um dia na tua vida. Mais queres de mim? Se já dei tudo que tinha para dar. Que mais queres de mim? Se até a alma te dei vencida. Que mais queres de mim? Se dei o mundo e muito mais. É o programa Antena Web Show aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web neste domingo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós ouvimos aí Índia Malhoa. E depois também ouvimos José Alberto Reis. Que queres tu de mim? Corrigindo aí. Que mais queres tu de mim? E agora na sequência aí vamos de Renato César Blue Caps, Fecha os Olhos. Ainda Roberto Carlos, A Volta. E ainda Jair Adriano, Querida. E também quero lembrar pra você o meu endereço aí, né? Pra você entrar em contato comigo, MSN, Facebook e também um e-mail, joaonatal.urania@hotmail.com. Repetindo, joaonatal.urania@hotmail.com. E na sequência aí da nossa programação, então, aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web, o programa Antena Web Show neste domingão. É, aquele abraço pra você aí, hein? Que tá fazendo companhia pra mim aqui também, né? Apesar que tá gravado, né? Mas eu sinto a sua companhia aí a cada vez que você ouve aí o programa Antena Web Show aí no canal 2 da Rádio Antena Web. Muito obrigado, hein, então, pelo seu carinho. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa nem gosta de outra menina, que tem medo de lhe perder todo amor. Coisa linda, coisa linda.

diga ao menos, meu bem. Querida, você não sabe como me sinto. E não vê-la mais ao meu lado, minhas noites são tão frias, minhas horas tão vazias. Mas se você voltasse, querida, se você voltasse, tão feliz eu seria. Oh, querida, relembre os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor para que eu possa esquecer todo o meu amargor, para que eu possa esquecer todo o meu amargor, para que eu possa esquecer todo o meu Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Agora vamos de Amizade Sincera, Fábio Júnior. Balada número 7, Moacir Franco. Hoje, Taiguara. Espaço Sideral, Paula Fernandes. O Bêbado e a Equilibrista, Elis Regina. Finalizando aí esse bloco, né? Depois, muito mais música pra você aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Eu, Mendonça, contigo. 2 horas de música pra você e informação, né? Eu agradeço aí o carinho da sua audiência aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Muito obrigado mesmo, hein? E sintoniza-te na www.canal2.radioantenaweb.info. É um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos. Dentro da boca

Web Show. Antena Web Show. Antena Web Show. Antena Web Show. Diretamente do espaço sideral, viemos juntos numa nave espacial e nos perdemos numa grande colisão com um cometa, coisa sem explicação. Milhões de anos de saudade de você, somente em sonhos é que você vem me ver. Seja loucura, seja coisa do além, só sei que mesmo sem dormir sonho também. Sem explicação. Milhões de anos de saudade de você, somente em sonhos é que você vem me ver. Seja loucura ou seja coisa do além, só sei que mesmo sem dormir sonho também. Ei, ei, ei, sentimento que nem o tempo apagou. gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas Antena Web Show aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web neste domingão. Aquele abraço pra você que está curtindo o programa aí, hein? É 2 horas de música e informação aqui com Mendonça, né? Diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para o mundo. Onde tiver um internauta conectado com o canal 2 da Rádio Antena Web, www.canal2.radioantenaweb.info. E vamos dando sequência na nossa programação com muito mais música pra você. Minha mensagem, Daniel, Dino Franco e Moraí. Depois, Guilherme Arantes, Êxtase. E aí é o final do nosso programa, né? Então eu já quero aqui agradecer o carinho da sua audiência e convido você para novamente estarmos aí no próximo domingo, né? Uma nova programação, né? Que todos nós tenhamos aí a saúde, paz, muita harmonia nesta semana, né? E fica aquele abraço para você e mais as músicas que eu selecionei aí no final para vocês, né? E a recomendação de que continue aí na programação da Rádio Antena Web, né? Muito obrigado, pessoal. Aquele abração. Fui. Naquele mundão aberto não se vê ninguém por perto do lugar que eu habito. Ao lado da minha roça eu tenho minha palhoça feita de madeira grossa e com folha de palmito. Muita gente tem receio, não vai lá nem a passeio. Dizem que o lugar é feio, mas eu acho tão bonito. Pois é lá no Cafundó que eu sinto prazer maior, diz que tem lugar melhor. Porém eu não acredito. Vou dizer uma verdade com toda sinceridade, só vim hoje pra cidade comprar o que eu necessito.